queria que dois desse certo. Mas o andorinha, cê sabe, não faz verão. Se quiser, tô te esperando aqui de peito aberto. Mas se não quer, eu volto. Tem black lança na boca, na peba, deixa ela molhada. Ai, lugar pra sentar e na peça dos cria, na boca vive. É vida louca, ela quer sentar. Ai, eu ai, chupou. Vou machucar só um pouquinho, tapa só se for carinho. Tu senta em cima de mim que eu gato, gato. Vou machucar só um pouquinho, tapa só se for carinho. Que parada é essa, não me arranca? Vou machucar só um pouquinho, tapa só se for carinho. Gato em cima de mim que eu gato, gato. Vou machucar só um pouquinho, tapa só se for carinho. O nome do assunto é Júnior Batata. Vai lá com o capacete que lá vem pedrada. Tá ligado? Chega pra loja. Tá vendo que eu queria que nós desse certo. Mas o andorinha, cê sabe, não faz verão. Se quiser, tô te esperando aqui de peito aberto. Mas se não quiser, avisa que eu volto pro bailão. E black lança na boca, na peba, deixa ela molhada. Lugar pra sentar e na peça dos cria, na boca. E aí, filha? Kika, kika, vai! Tapa só se for carinho.